Sexta-feira rotineira, hoje eu tô bolado, WhatsApp tocou com a proposta irrecusável. Uísque, cama, box e um sexo bolado. Tu dá uma pintada de cima pra baixo, dá uma pegada de baixo pra cima, tu dá uma pegada de cima. Oi! Senta porra, vai! Senta porra, vai! Vai começar a baixaria! André Civil, é eterno, mano, o moral de Ibi Koala. Oi, tu pirocada de baixo pra cima, tu dá pé pecada de cima, babá. Tu pirocada, senta porra, vai. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Chora, chora, vai, caralho. Pera, segura isso aqui, ó. Olha o swing. Subi ontem, rolou. Na casa do magnate, as novinhas estão gostando. Subi ontem, rolou uma baixaria. Na casa do velho sacre, a novinha. Subi ontem, rolou uma festinha. Na casa do magnate. Subi ontem, rolou uma festinha. Na mansão. Que apito é esse, mano? Vamos subir. De emoção, empina esse bumbum, faça a mim um coração. Novinha, deixa de emoção, empina esse bumbum. Vai, vai, ah, tá de um mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Tiago Che não gosta. É o tal de um mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Olha o swing, é baile de favela e a novinha fica louca. Baile de favela e é só base. Baile de favela e a novinha fica louca. Baile de favela e a novinha fica louca. Oi, o bagulho é sério. Vai lá. Chora, viola! O homem tá na casa! Um, dois, três, vem! vem pra cá com o rabo. Vem pra cá com o rabo. Vem pra cá com o rabo. Vem pra cá com. Vai na mularó. Vem pra cá com o rabo. Vem pra cá com. No paredão, no paredão, no paredão, no paredão, vai. No paredão com o rabo. No paredão com o rabo. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Chama no suco que ela vem agora. Faz. O Magneto faz. Vem pra cá com o rabo. Vem pra cá com o rabo. Canta aí. É festa da árvore, tá? Fecha da árvore, tá? É fecha da árvore, tá? É fecha da árvore, tá? As meninas empina a raba, empina a raba, empina a bunda, empina a bunda, a bunda, a bunda, a bunda. Oi, oi, oi, trepa no bagulho, oi, trepa, trepa no bagulho. Eu posso chamar, eu posso chamar, pode. Eu posso chamar, pode. Eu posso chamar, pode. Eu posso chamar, chama ela. Eu posso chamar, chama ela. Vem. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, Aline, Yasmin, Jaqueline, Stephanie, Francine, a Paula, a Maura, a Alanda, Amanda, Alice, Aline, a Agatha, a Anda, a Gol. Assina, Carol, a Cintia, Palombi, Yasmin, Jaqueline, a Brenda, a Jade, Tamires. Porra! Vem todo mundo! Vem xereca, vem, vem, vem novinha, vem, vem, vem. A zera cena. Faz o sinal da pepeca. Oi, faz o sinal da pepeca e vem. Faz o sinal da pepeca. Faz o sinal da pepeca. Xere, xere. Olha o swing. Oi, prepara, prepara. Pra procurar o brinco, prepara. Prepara, oi, e procura o brinco. Prepara, prepara, pra procurar o brinco. Prepara, vai no show novinho agora, novinha, vai, vai. Oi, procura o brinco, procura o brinco. Procura, procura, procura o brinco. Procura o brinco, procura o brinco. Procura, procura, procura o brinco. Procura, procura, procura o brinco. Procura o brinco, procura o brinco. Procura, procura, procura o brinco. Procura, procura, procura o brinco. Procura, procura, procura. procuro brinco, procuro brinco, procuro, procuro, procuro brinco. Delícia!